224 da Oceanair, eu tenho aqui o 190, pode ser? Afirmativo. Ok, só um minutinho, agora lá o pouso do Rio, eu já apago a cópia. Aguardo, é, aguardo. Rio 5972, seu som aos 38, a livrar à direita, taxi na Alfa e Kilo para o pátio 3. 7 Rio 5972, Alfa e Kilo. Poxa, 6224, copia? Pronto, copia, 6224. Poxa, né, 6224, autorizado para Aracaju, nível 190, a rota direto. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder 5402 e o controle em 120, decimal 8, cotejo. Autorizado 190 para Aracaju, rota direta, decola da 10 com curva esquerda, saída PUC, transição Caju, transponder 5402, controle 120, decimal 8 após decolagem, 6224. 6224, correto, chame para o acionamento. 6224. 71B em aproximação, checa o trem, torre 1186. Olimpo 02, Salvador. Vou corrigir, 03, Salvador. Dando essas coisas. Você tá me ouvindo bem? Muito grato, livre LS. A aeronave da Webjet à frente não está me respondendo, ok? O Olimpo 03 está autorizado a aproximação ILS. E a aeronave da Webjet está 2 milhas para passagem sobre o marcador. Seu número 2 para pouso, vamos iniciar a redução e checar o trem. De 57 no meio, escuta na torre. Positivo, pode pousar, tá completo em LS, baixado checado, o F57 no meio. Boa noite, avistado, tá livre pouso na 10, o vento é 1,40 graus, 9 nós, o altímetro agora 1,016, o Web 57 no meio. 16,7, livre pouso. Olimpo 03, 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador, em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre 1186, Olimpo 03. Aguarde pista livre para o pouso. B5716 no solo 45, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 612. À direita na Alfa, Kilo, pátio 3, posição 612, objeto 5716. Olimpo 03, o vento é 1,40 graus, 9 nós, o altímetro 1,016, está autorizado o pouso na 10. Ativa Olimpo 03, autorizado pouso na 10. Salvador, boa noite, Oxenia 6224, em posição 1, pronto para prosseguir o salvamento. Autorizado, Oxenia 6224, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 6. Olha, 0 no 6, altímetro autorizado, chama para o táxi, 6224. Olimpo 03, no solo aos 49, está autorizado o backtrack, reporte livrando a pista. Salvador, Oxenia 6224, pronto para o táxi, até o B96, alterna Salvador, autonomia de 2 horas e 15 minutos. 2 e 15, Salvador, POB novamente, por gentileza? 96, POB. 96, ok, livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, 6224. Olimpo 03 livrou, tenha uma boa noite. Salvador, 6224.0 da 10, pronto. O 6224 está autorizado a alinhar a decolada 10, o vento é 140 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar a decolar, 6224. Puxa 6224, decolou 59, controle 120, decimal 8, tenha uma boa noite. 208, boa. É o controle Salvador. Ajuste 1016, desça para 2000 pés, direto Duna, para aproximação ILS, pouso pista 10. Vovó Lourdes está a bordo, um abraço deste nobre ilustre controle. Câmbio. Controle, boa noite. Genebra 224, perfeito, Aracaju. Oceano 224, esse é o controle, contato radar 2000 direto Aracaju, câmbio. Ok, contato radar direto Aracaju, obrigado. Oceano 224, chame Recife.